Saudações a todos. Do mesmo autor do livro, A Carta da Vitória do Espírito Santo, oferecemos a você o audiolivro Buscai e vos será dado, O Evangelho Nada Secreto de Antônio, edição 2020. Este audiolivro é de autoria do escritor ítalo-brasileiro Antônio Antolini, direitos autorais internacionais assegurados ao autor. ISBN número 978-85-92-16-27-26. A ficha catalográfica da Câmara Brasileira do Livro classifica a obra como sendo de reflexões metafísicas, de amor e fé poética da vida cristã. Registrado na Fundação Biblioteca Nacional. Ao final, você ouvirá um resumo biográfico do autor, que consta na contracapa do livro físico. Também ao final deste audiolivro, você ouvirá a oração a Jesus, que chegou ao autor Antônio Antolini por inspiração de Deus Pai. Procure o Evangelho Nada Secreto de Antônio no Google. E você encontrará opções de livro físico, e-book e audiolivro. Vamos agora dar início à leitura da obra. Buscai e vos será dado. O Evangelho Nada Secreto de Antônio. Um tributo a Deus Pai, Jesus Cristo e à Virgem Maria. Deus me deu família. Pai herói, mãe santa, filhas abençoadas, amigos fiéis. Mas dedico este livro a um dos meus anjos da guarda, o anjo Gomes. Porém, existem outros. Palavra de Antônio Antolini. Escrevi este livro durante as minhas repetidas noites e madrugadas de insônia, quando o sono sempre me foge. Após ler este livro, pense em alguém que lhe é muito caro, muito especial, alguém que lhe inspire amor. Então, presenteie essa pessoa com o livro e aproveite e faça uma perfeita dedicatória. Creio na constante presença do Espírito de Deus Pai na minha vida. Creio no Evangelho eterno, por isso tenho fé que fui por ele inspirado. E então passo a escrever. Tenho fé e convicção na plenitude e na constância dos milagres de Deus Pai. A minha própria vida tem sido uma enorme sucessão de milagres. Posso atestar. Não consigo sequer enumerar os tantos e tantos que Deus Pai fez e faz em minha vida. Meu pastor é o bom pastor, que é a imagem de Deus Pai invisível, que me conhece e me chama pelo meu próprio nome, que vive em mim, que está comigo hoje e sempre, até a eternidade dos tempos, e que me deu uma vida eterna. Deu a mim e também a muitos outros, de todas as nações e povos e línguas de todas e quaisquer crenças religiosas, do norte e do sul, do leste e do oeste. Todos os filhos de Deus Pai ganharam uma vida eterna. Palavra de Antônio Antolini. Eis que o reino de Deus Pai está bem perto, aqui mesmo entre nós, e aqui devo ficar, exatamente onde fui por ele colocado. E sei que meu pastor é o perfeito mediador com Deus Pai. Deus Pai, que não é o universo, tampouco é mera energia, mas sim o Criador do universo, o Criador de todas as energias, da luz, do som e de absolutamente tudo o que existe, inclusive do tempo, espaço, matéria, vida, tudo, tudo foi criação de Deus Pai. E o meu pastor foi morto, mas ressuscitou. Então, me ensinou como é o verdadeiro amor. Deu-me como mandamento maior o amor à vida, o amor a todas as vidas, o amor a todas as formas de vida. Amor que é paciente, bondoso, benigno, manso, cheio de fé, de gozo e de paz, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, que não inveja, não se ira, não guarda rancor, não maltrata, que é longânime e incondicional. Quero eu o infinito amor de Deus Pai e o incessante amor do meu pastor. Abençoa-me, Deus Pai. Quero este amor para mim, para os meus semelhantes, para toda a natureza criada por Deus Pai e para todos os seres vivos, pois homens e animais e tudo que é vivo em qualquer parte do infinito universo deve ser igualmente amado. Mas primeiro devem vir sempre os idosos, os enfermos, os fracos, e as crianças de bom coração. Quero e humildemente peço também a sabedoria de Deus Pai e do meu bom pastor, sabedoria para viver a vida em paz e para não criar eu mesmo problemas onde não há. E sabe ele que sou pecador e talvez tenha-me feito pecador justamente para poder me perdoar e mostrar o tamanho do seu amor. Creio eu que absolutamente todos os males sempre vêm para o bem dos filhos de Deus Pai. E ainda assim, sendo pecador, não devo condenar a mim mesmo, mas usar a sabedoria para viver a vida em paz e com sóbrio e discreto contentamento. Visto que não há aquele que resista aos pecados deste mundo. Mas meu pastor me liberta diariamente dos meus muitos pecados. E sei que ele me perdoa. Imploro por perdão, Senhor. Por isso mesmo, dobro os joelhos perante meu bom pastor, reconhecendo o poder de Deus Pai em seu nome, Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Mas devo sempre observar a mim mesmo, me conhecer e conhecer os meus limites. Saber até onde consigo ir, ter ciência do que consigo e do que não consigo fazer, e esforçar-me para fazer o bem, usando o amor de Deus Pai e do bom pastor. Deus Pai me fez como sou. E nunca, em tempo algum, devo pedir ou esperar justiça de um semelhante, pois este é um atributo de Deus Pai, e o homem comum só conhece vingança. Que eu viva sempre pelo amor, pois não tem sabedoria sequer para julgar com convicção plena. Então, nunca posso condenar. Não devo confiar na justiça dos homens, jamais. Devo viver unicamente pela fé. Eis que a justiça é uma virtude que não pertence aos homens, mas somente a Deus Pai. E mesmo sabendo que não há justiça na terra, ainda assim devo respeitar as leis humanas e as autoridades constituídas, pois a imperfeita ordem é melhor que o perfeito caos. A ordem deve vencer a desordem, como o bem deve vencer o mal. Palavra de Antônio Antolini. Devo trabalhar como posso, produzir como consigo e armazenar com sabedoria, sem jamais criar amor pelo dinheiro. Observo e aprendo com as formiguinhas. Devo valorizar as famílias, as mulheres que agregam a família em torno de si e os homens de bom coração. Mesmo sabendo que existem aqueles que não foram gerados para o casamento, para as famílias tradicionais, ainda assim, devo sempre valorizar as famílias. E nunca, jamais, devo argumentar sobre questões de qualquer indivíduo em controvérsias coletivas, pois que isto gera grande discórdia entre os homens e mulheres. Os assuntos polêmicos devem ser debatidos reservadamente, sempre orientado pelos sábios idosos. Devo julgar, sim, mas apenas visando avaliar, formar juízo de valor, a fim de me proteger das maldades do mundo, porém, jamais para condenar o outro ou a mim. E sei que não devo entrar ou permanecer em contendas, tampouco em litígios jurídicos. Eis que o melhor sempre é o caminho da tolerância, do pacto voluntário de paz. E foi meu pastor quem me ensinou a humildemente pedir em oração. Pois pedindo com fé e com sabedoria, posso ser abençoado e ter o meu pedido atendido. Mas ainda assim, devo sempre ser cauteloso com os perigos da vida. Todos sentem medo. E com razão. E devo entender que é sempre melhor trilhar as estradas antigas, os caminhos dos nossos antepassados. Devo aceitar que são melhores os ensinamentos ancestrais dos sábios e dos idosos, pois sei que sou pequeno em sabedoria. Na verdade, me agrada ficar junto dos humildes e simples e daqueles de bom coração, pois estes detêm a verdadeira sabedoria. Aprendi também que a religião verdadeira é o amor que não perece, o amor que vem de Deus. Mas percebo que no presente o conhecimento tecnológico avança e o nosso pequeno conhecimento sobre a alma retrocede. E aprendi a orar em secreto para Deus Pai. Deus Pai, quem abençoou a Virgem Maria como a Santa Mãe do meu pastor. Descobri O grande poder da oração, que até mesmo doenças graves cura. E aprendi também a enxergar que as pessoas são diferentes entre si, mas Deus Pai a todos dá variados dons. então todos somos igualmente importantes de uma forma ou de outra, pois é assim que dois ou três fazem sempre melhor que apenas um. Nossos verdadeiros amigos procedem de Deus Pai e devemos orar por eles. Palavra de Antônio Antolini. E definitivamente, não somos salvos pelas nossas obras, mas pela força da fé e misericórdia de Deus Pai. Eis que somos todos pecadores. A fé e o amor são as verdadeiras obras que Deus Pai espera de nós. Eis que Deus Pai é amor. E o amor afasta todo o mal. Mas não devo me enganar, e sei eu que há o pecado menor e há o pecado para a morte eterna, o pecado sem perdão. E sei que ciúmes, inveja, cobiça, ganância, ódio, mágoa, e ira são muito perigosos, assim como o consumo de bebidas alcoólicas e todos os vícios, devorar o tempo todo, pedindo sabedoria e paz a Deus Pai. Pois também sei que um será salvo e talvez outro não. Abençoa-me a mim e aos meus, Deus Pai. Misericórdia. Poupa-me do absinto, Deus Pai, e me salva de todo mal. Pois sei que o Senhor ouve e atende os pedidos dos pecadores de bom coração e tementes ao Senhor. Assim, devo dividir o que mais tenho com os que menos têm, doar sempre, emprestar nunca. Sei que sempre existirá desigualdade no mundo, sempre haverá os que sofrem, os que quase nada têm, e sei, pois, que devo colaborar como posso e me resignar à vontade de Deus Pai. Foi o meu pastor que me ensinou a nunca ser violento. Eis que aquele que vive pela espada morrerá. Nunca, jamais devo viver pela violência, mas sempre pelo amor de Deus Pai, pela paz do Espírito Santo e pelos ensinamentos de Jesus Cristo, o bom pastor. Quero ser sempre um pacificador, um filho de Deus Pai. Ajuda-me nesse propósito, meu pastor. E se eu tiver que fazer uso da força, que seja apenas em caso extremo e no momento certo, com sabedoria. Orienta-me e me abençoa, Deus Pai. E devo, sim, cuidar da vida alheia, mas apenas para estimular as boas obras. Se for para divulgar o mal, devo evitar falar, evitar a palavra má, sempre evitar o escárnio. Pois todos nós estamos juntos uns com os outros, em Deus Pai, no Espírito do Bom Pastor. Devemos andar sempre em companhia dos homens e mulheres de bom coração e evitar as más influências em nossas vidas. Não devo permitir que ninguém, tampouco nada, me separe do meu bom pastor. Visto que estarei sempre junto dele, que me dá paz, que comanda águas e ventos. Que faz milagres e tudo pode, até tornar mortos a vida. Ensinou-me que o perdão é caminho para a vida eterna. Palavra de Antônio Antolini. E principalmente, me ensinou que a fé salva. Meu pastor é a luz do mundo. É a resplandecente estrela da manhã. E foi ele quem me ensinou a não me preocupar com o que comer, nem com o que vestir. Eis que devo desfrutar, sim, do milagre da vida, mas sem viver preocupado com amanhã. Agora sei que fui imaginado. E realizado desde sempre, exatamente como sou. Não devo protestar por ser quem sou, pois só posso ser aquilo que é da vontade de Deus Pai. E simplesmente não posso mais do que consigo. Também sei eu que devo obedecer às leis de Deus Pai, sem murmurar, pois o temor a Ele é bom para mim. Deus Pai tudo pode, e ninguém sabe dos mistérios de Deus Pai, ninguém mesmo. Não creiam naqueles que afirmam conhecer o misterioso coração de Deus Pai. Não existem doutores em se tratando de Deus Pai, pois tudo é mistério inacessível ao homem, e assim deve ser, pois essa é a sua vontade. Se de outra forma fosse, já saberíamos através do nosso próprio Criador. Nem mesmo filho sabe os mistérios de Deus Pai. Não se deixe enganar. Portanto, muito cuidado com os falsos pastores, cuidado com os homens maus. Palavra de Antônio Antolini. Observe apenas as palavras dos bons pastores, dos bons mestres, enviados por Deus Pai, mas principalmente procure Deus no íntimo do seu próprio coração. Isto porque apenas um único homem pode gerar um mal enorme. O mal realmente existe, e ninguém deve viver desatento neste mundo de sofrimento. Sei eu que uma das maiores leis de Deus Pai é não matarás, porém há outras. A lei maior é justamente o amor, riqueza de coração que foi dada pelo bom pastor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus Pai. Pois que Jesus Cristo é o meu pastor, e crendo nele, serei salvo, eu e todos os meus, para a vida eterna. Eis que em tudo há o princípio, o durante e o fim. Estejamos preparados o tempo todo. O nosso tempo aqui na Terra é curto. E a morte é certa para todos, mas muitos vivem como se não fossem morrer. Devo sempre lembrar que a vida eterna ao lado de Deus Pai é mais importante que o meu pouco tempo de vida aqui na Terra. Mas vivo pela fé, pois sei que na casa de meu Pai há muitas moradas, e por fé tenho o meu lugar no paraíso. Abençoa-me, Deus Pai, a mim e aos meus, e a todos os seus filhos, os de bom coração. E que Deus Pai nos abençoe a todos. E que eu seja compreendido. Eis que só consigo me comunicar com aqueles que realmente falam a minha língua e têm bom entendimento. E o meu único desejo aqui é divulgar o pouco que penso saber, com fartura de amor e de fé. A perfeita comunicação é a chave de todo entendimento, por isso, sempre sugiro a todos que evitem o uso de gírias ou dialetos e que comuniquem-se usando sempre a linguagem culta. Salve e Amém. Ao leitor: procuras uma sincera e funcional literatura de autoajuda? Procuras o melhor da programação neurolinguística? Procuras um coach com padrão de excelência? Procuras a mais engenhosa e proficiente ferramenta para a obtenção do sucesso pleno em todas as esferas da sua vida? Procuras um método simples de fazer com que seus planos tenham êxito? Procuras a mais eficaz das terapias psíquicas? Procuras ajustar a sintonia fina da sua energia quântica? Procuras ser real e verdadeiramente feliz o tempo todo? Procuras simplesmente o melhor livro motivacional já escrito em todos os tempos? Então, leia este livro. Leia também sobre o filósofo grego Antístenes e sobre a escola cínica. E se for este o seu caso, leia sobre o físico austríaco Erwin Rudolf e seu experimento mental com o gato. E finalmente, se puder, leia A Carta da Vitória do Espírito Santo, do mesmo autor deste livro. Explicações sobre a ideia original do livro. Meu pensamento original foi escrever uma oração para o meu bom pastor, Jesus Cristo. Porém, o texto ficou demasiadamente extenso e originou este livro. Creiam em mim, imploro. Não tive visões, tampouco fui visitado por anjos. Não de forma consciente, mas é fato que imediatamente após concluir o texto deste livro, eu tive um sonho, acordei e prontamente anotei o conteúdo do que sonhei. Ouvi repetidas e repetidas vezes. Isaías 4:11. Isaías 4:11. Isaías 4:11. Ocorre que, no conteúdo bíblico, o capítulo 4 do livro de Isaías só contém 6 versos. Então, Isaías 4:11 simplesmente não existe na Bíblia Sagrada. Pensei, ponderei e concluí algo simples, algo que na verdade eu sempre soube. Deus Pai não é a nossa Bíblia Sagrada. Deus Pai não deve jamais ser limitado em livros, em textos, em palavras. Deus Pai é. Deus Pai é o tudo e é o todo. Como poderia eu agir de forma tão tola e limitar Deus Pai em meras palavras humanas, mesmo que inspiradas pelo Espírito Santo? Então, peço a todos que lerem este livro e que lerem os textos sagrados que percebam a imensidão de Deus Pai, que é o tudo e o todo. Não vamos limitar Deus Pai, mas vamos fazer bom uso de todos os ensinamentos que Ele generosamente nos dá por meio dos seus vários textos sagrados, cheios de sabedoria e de amor. Deus abençoe a todos. Antônio Antolini. Nota do autor. A princípio, escrevi o que penso e o que sinto em meu coração. Em seguida, procurei fundamentação bíblica para tudo, e assim sobreveio-me este livro, que surgiu com o propósito de ser uma breve oração. Mas foi além. Também, em formato de audiolivro, eis que a fé vem do mesmo modo pelo ouvir. Pós-fácio. De fato, a ideia original, quando comecei a escrever este livro, foi fazer uma homenagem ao meu bom pastor, criando uma oração. Seria uma singela homenagem a Jesus Cristo. No entanto, o texto ganhou uma dimensão maior e acabou se tornando este livro. Relatei, nas explicações sobre a ideia original do livro, a história do meu sonho, Isaías 4:11. Pois bem, logo após o sonho, já acordado, porém ainda sonolento, uma oração me sobreveio à mente. E também tive o cuidado de anotar. Afirmo e reafirmo que não elaborei conscientemente a oração que segue adiante. Ela veio-me à mente de forma espontânea, quando ainda estava sonolento, logo após o meu sonho. Tive o cuidado de anotar. Oração a Jesus. Jesus Cristo é o meu pastor. Muita coisa pode me faltar. Não há certezas nesse mundo, exceto o sofrimento. Esse é certo. Por isso, a fé é necessária. Fé e amor são vida. Haverá momentos de dúvida em que a fé dorme, mas nunca devo deixar a fé morrer. Pois aí estarei morto também. Deus é comigo, mas a vida é dura e ainda assim é bela, e todos queremos viver. Então, cuida de mim, ó Senhor. Dai-me o que agora preciso, e depois dai-me a vida eterna, ao seu lado. Amém. Sobre o autor. Antônio Antolini é advogado, jornalista, escritor, católico apostólico romano, batizado desde criança, nascido de família católica. É o autor da consagrada obra literária A Carta da Vitória do Espírito Santo, lançada em 2018 na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, no Brasil. Antônio Antolini permanece vivendo a sua vida com humildade e sem luxos, quase sempre recluso em seu lar, mas sempre perto da família e dos amigos, cuidando da própria saúde, dos pais idosos e das suas duas filhas. também continua sua discreta, porém combativa campanha contra o consumo de bebidas alcoólicas, vício que mata e destrói cada vez mais famílias mundo afora.